quedo em suas mãos. Mesmo assim, te quis pra mim. Já tentei tirar você do coração, desisti, não consegui. O que é que eu vou fazer? Gosto de você. Orgulho e vaidade sempre acabam em saudade. O que é que eu vou fazer? Não vou te perder. Não quero a realidade, eu quero um sonho pra viver. Meu amor, te quero do meu lado. Meu amor, estou apaixonado. Quero te dizer como é bom te ver. Você é como um sonho que eu preciso pra viver. Meu amor, te quero do meu lado. Meu amor, estou apaixonado. Em suas mãos, mesmo assim.